Capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores? Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas? Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele, por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o seu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar? Endurece-se para com os seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço com crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga a sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo, agitando-se e indignando-se serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz: eia, e cheira de longe a guerra e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela.